horror dele, de tanto sol que tomou. O sapo estava de férias na praia de Malibu. O sapo torrou a pele de tanto sol que tomou. Ai, eu tô te ardendo. Chorava o sapo soró. Quem vai a salvar o sapo é quem ri primeiro aqui. O teu herói do sapo na praia de Malibu. Faz um bom carinho nele, dá um beijo e leva um chuchu. Você é o herói do sapo na praia de Malibu. Faz um bom carinho nele, dá um beijo e leva um chuchu. Ai, eu tô todinho ardendo. Chorava o sapo, chorou. Quem vai a salvar o sapo é quem ri primeiro aqui. O teu herói do sapo na praia de Malibu. Faz um bom carinho nele, dá um beijo e leva um chuchu. Você é o herói do sapo na praia de Malibu. Faz um bom carinho nele, dá um beijo e leva um chuchu. Ai, eu tô te ardendo. Chorando, sapo, chorando.